603, solo 31, direita 7219. Direita 219, dan 3603. Dan 3197, decolagem autorizada, vento 70 com 13. Autorizado, decolagem 90, dan 3197. 4. Dan 3560, prossegue 2000 pés, ajuste 1010, autorizada final, ILS, reporte estabilizado. Reportando estabilizado, 3560, destinando para 2000 pés. Oi, Salvador, gol no 884, boa noite. Boa noite, 1884, assistente do tráfego avistado, altímetro no 0, no 0, 1010. Chame, acho que baixar travado, passa o listeiro. Deixa agora baixar travado, passa o listeiro, gol no 884. Controle Salvador, muito boa noite, estão 3858, transfere com a informação Serra. 3858, boa noite, acione de identificação, voo ITAP para a chegada Mari, destino 050. Identificou, pronto, ITAP, destino 050, da 3858. Controle Salvador, boa noite, da 3197. 3197, contato radar, voo 340, direto da EL. Direto da EL, salve para o 340, 3197. Voo no 884, passou externo, puxa travado. Visto no zero, pouso autorizado, 70 graus com 13 nós. Livre pouso, voo no 884. O 3 autorizado para Brasília. Romeno 3, Brasília, nível 360 autorizado, aerovia para Zulu 17, decolando a 10, curva direita na subida Gole, transição Ufito, aciona 5537, controle 119, decimal 8, gol número 3. Só confirma o nível? 360, 3620. Afirmativo, autorizado 360, Brasília, para Zulu 17, decolando a 10, curva direita, Gole Ufito. 5537 é o transfone 198 é o controle, gol no 6, 1 no 3, posição 01. Zerão, chame pronto, pushback, gol no 6, 1 no 3. Forma, né? Salve, Salvador, gol 1940, ponto para pushback, acionamento na posição 5. Guarani veio do solo, após a passagem da guarda do repouso da tanque, está ingressando agora na Juliette. Após o mesmo, está livre iniciar, chame táxi, gol 940. Gente, após a passagem da aeronave da Airbus, na retaguarda, irá iniciar o pushback de acionamento e coordenação aqui com o pessoal de solo, gol no 940. Olá Salvador, muito boa noite, 5-5-2-1-6-7, deformação Tango, autorização 150 Aracaju. Linha direita, 129. Direita, 219, 1884. Salvador, Gol no 884, boa noite, Livran. Boa noite, Gol no 884, via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Alfa, repórter da Juliette, 884. CLS, informe estabilizado. Autorizado 2000, reportará estabilizado, 3258. Boa noite, controle de Salvador, o Web 58190, livro 220 para 150, na sua escuta. Cheio na minha escuta, deixa 50 na maré. 50 na maré, Web 5190. Localizador, está 3560. 1895 a todos. 1895. Torre Salvador, está 3560. Transfere estabilizado no localizador. Boa noite, 3560. De. Ok, tá chute travou. Momento de 80,12. Depois autorizado, altímetro no 0 no 0, 1010. 1010 e volta 10, 135,60. 5216, copia. Alô, 5216, prossiga. Tape 5216, Aracaju, aprovado nível 150, via Golf 677. Decola da pista no 0, perfil de saída Puca, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5553, controle 1 no 98. Aracaju, nível 150, via Golf 677, decola pistão no 0 no perfil da Puca, Caju. Controle 198, transponder 5553, o trip 5216. Trip 5216, cotejamento correto, sempre pronto. Bora pronto para o pushback acionamento, 5216. Pronto, Salvador, Gol 1940, pronto para o táxi com 191 a bordo. 4 horas de autonomia, 4 horas e 10 de autonomia, alterna Galeão. Gol 940, táxi via Juliette Alfa, até o ponto, espera pista no 0. Quando lá, torre no 895, ajuste no 0, no 0, bom voo. Tente autorizado, táxi via Juliette Alfa, ponto, espera da 10, 118, 95, a torre, 1090, 90, ajuste do 1940. Paulo Salvador, voo 9074, tendo a informação Sierra, no gate 3 para cópia. 074. Afirma. Gol 9074, Maceió aprovado nível 350, via por 58, Arago DCT. Decola da pista 1-0, perfil de saída Puca, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5531 no controle 1 no 9.8. Autorizado Maceió no 3-0 via Aperuí 58, via Orago, depois DCT, saída Puca, transição Caju, transponder 5531, o controle 119,80. Gol 9074, só poderia confirmar novamente a saída? Saída Puca? Puca, transição Caju. Afirmo, Puca, transição Caju. Gol 9074, correto, chame pronto. Chamará pronto para táxi, 9074. Pronto para o pushback, gol 9074. Confirmo, pronto para o pushback, 9074. Gol 984, Juliette 06. Juliette 06, 884. Salvador, gol 1940, ponto de espera do 90, pronto. Gol 1940, airbus na curtíssima, aliás, mantém após a passagem. Feito após a passagem do mesmo, ali mantém o gol 1940. 3560, no solo 242, direito 29. 219-3560. 1940, vento 80 graus, 19, decolagem autorizada. Retiro de decolagem, dá 190, gol 1940. Salvador, boa noite, tá 3560. Boa noite, tá 3560, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, 3569. Salvador, Xenéa 3100, CR, informação, Cruze 170, para 1100. Boa noite, confere, identifique, de Sozeiro 50 na maré. 0050 na maré, Xenéa 3100. 50 no 0 para 2000 com 1010. 2000 com 1010, 5 no 0. Quatro decolado aos 4498, vou ver. 798, gol 1940, boa noite. Mandou o gol 9940 decolado na sua escuta. E conforme autorizado, vigilância. Sente, autorizado, na saída da EL, gol 9940, sente da vigilância. Está estabilizado o localizador, tá? 3858. Torre 1895, 3858. 1895, tá? 3858. Obrigado, boa noite. Boa noite, Web 5810, livre LS, informe estabilizado. Livre LS, portarei no estabilizado, Web 5810. Salvador, muito boa noite, outra 3662, informação de terra. Boa noite, 3662, identifique, isso ao 060 na chegada. 060 na chegada, 3662. Torre Salvador, muito boa noite. Está 3858, transfere, baixar travado na meia milha do marcador externo. 58 avistado, pista 10, pouso autorizado, 70 graus, uma dúzia lá. Autorizado, 70 com 12, então 3858. Salvador, boa noite, Azul 4070, frente da Sierra, descendo no 50. Boa noite, 4070, identifique, desça ao 070 na chegada Mari e reduza a 2509. 070 Mari 259, que é 4070. Na 6310, livre LS para 2000 com 1010, informe estabilizado. Brasil, a resposta será estabilizada. Podemos voar na tua editora, senhor, na China 3.0? Pode. Muito grato, então. Voador na China 3.0. No solo 51, direito 29. Ao livrar 219, tá 3258. Obrigado, boa noite. Estabilizou ILS da 10 L580. Torre 1895, tem um bom pouso. Ok, torre 1895, obrigado, Eric. 3662 para 2000 na proa de Donar, com 1010 em forma estabilizada. Copiou o controle? 3662, prossiga. 2000 na proa de Duna, livre LS, forma estabilizada. 2000 na proa de Duna, livre LS, 3662, trato. 5810 Webjet, avistado, pista 10, pouso autorizado, 80 graus, uma dúzia. 80 graus com uma dúzia, ele me pôs na 10, Web 5810. Uno 940 Recife, 13325. 3325, 1940? Isso, positivo. Sim, obrigado. Patrulha de Salvador, boa noite, está passando o Espírito Santo. Boa noite, o Skin de Aviso, informe a proa que mantém? Pois é, nós estamos chegando de Porto Seguro com proa 70 e abandonando o nível 270, parou no 70, o Skin de Aviso. Positivo, prossegue na proa de Mari, em descida ao 080, Whisky de Avito, por gentileza, gente. Identificado para o 080, Whisky de Avito. Whisky de Avito, reduza para 220. 229, Whisky de Avito. O 4070 desce para 3.000 pés. Confirme 4070. Agora é o gol 16 no 3. Gol 16 no 3, prossiga. No gate 1 para pushback e acionamento. Envie, chame para o táxi com 16 no 3. Vai chamar, obrigado. Estabilizado, foi alerta, não foi visto, deixa nessa 3-0. Torre 18-6, bom pouso. Confirmando, 18-9-5, a torre. 3-0. Livre de S, informe estabilizado. 0 a 3 milhas no marcador, tem o campo aberto. Salvador, boa noite, Xenema 3-0, 3 milhas do marcador, Campo Abismo. Nada. Ligaria, seu ponto era estabilizado, 3662. Estou no zero, avistado, pista no zero, está liberada, pouso autorizado, 80.14. Livre pouso, 080.4, Xenema 3-0. O FJET 58 no zero, pousou já, liberou, 129 à direita, solo 5-6. Solo 56, 58, 10. Solo Salvador, boa noite, Web 58, 10, livrando essa escuta. Web 58, 10, táxi via Alfa, Índia, portão 02. Alfa, Índia, para 02, 58, 10. Está 3603, siguiente información, Tango, pronto para copia Guarulhos. Está 3603, Guarulhos aprovado nível 320, via Perisic 50. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto B10 com curva direita. Transponder 5535, controle 1 no 98. Para 3.000 pés, 1.010. 3.010, 4.0.0. Saída da EL, Leda, após Videp, com curva direita. Aciona 5535 na saída 119, decimal 8, TAN 3603. TAN 3603, só confirma o nível novamente. 320. Correto, chame pronto, TAN 3603. Chamará, TAN 3603. Autoridade elétrica 4070. Livre. Autorizado procedimento para o 4070. Livre, informe estabilizado, lista para 2000. 2000, informe estabilizado, 4070. Whisky de avião pode ir até 5000? Para 3000, 3000 pés de whisky de avião. Aerotaxi, o gol 1613, tem 166 a bordo, está alternando com fins 3 horas e 35 de autonomia. Change gol 1613, táxi via Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste no 010, bom voo. Change Índia, 1895, 1010, obrigado. TAN 3603 para push e acionamento no 07. Livre chame táxi, TAN 3603. Autorizado a chamar para o táxi 3603. Boa noite, Sol, Oxanema 310, livrou na Juliette. Oxanema 310, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes Juliette.